Tokola tobeseni Tomeka kosala nanu mwabodebe Olingo ekokola na miso bolili Olongwa na koki osa koka mwako sito likani Nako kiko nibaya Na maloba ya papa lokola sango tabo Kasi maloba ya mwasi na yebi ekoko na katabo Nyango na zelisi Pesa yo confiance, c'est Kasi na komi tunaka e Masaka na motema Na kopa na sezo Na ina yo Na koma komi tunaka e Na konyo sose Noma yede ya libala e Lepi ya basandu Na kose na sezo Toke me paradi Kola tome seni Tome tako sala nano mamolene Molingo eko kola na miso monili Kolo mwana poki osa koka mwango siko ni nani Nako kiko ni mayo Mama loba ya papa loko la sango na mwango Kasi maloba ya mwasi na yebi eko kona kaza mwango Yango na sedisi Pesa yo confiance zero Kasi na komi tunaka e Masaka na motema Na kopa maseno Na ina yo Na koma komi tunaka e Na konyo sose yo Maele ya libala e Leki ya basandu Na kose kaseno Toke ne paradis